graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente com